te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, tudo que eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Na primeira vez era a cidade, na segunda o gás, a eternidade. Agora eu sei da onda que segueu o mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos primeira vez era a cidade, na segunda o cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que segueu o mar e das estrelas esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Obrigado, gente.